inconsequente, Paulo Teres sano vai. Venda sua mente por dinheiro, pouco vai. Mude sua mente por sucesso, pouco louco. Forçando intimidade pra se levantar. Pegue seu sorriso e vai tomar no cu pra lá, sou cria. E não preciso de patota e nem panelinha. Já colhei no condomínio e também favelinha. São João, boca de favela em cada esquina. Aqui as porca velha se veste como menina, é baixada. Fala aberta, mato seco no pulmão. Aqui o seu dinheiro não compra meu coração. Não vim do chão, não vim do ar, não vim do fogo. Vim dos princípios anárquicos que formam uma roda de povo. E com um pouco de clareza nas palavras que você precisa ouvir e que sua mente necessita. Pois como a minha, como as outras, princípios atenciosos é difícil mastigar, pois mingau é só pra idosos. Que pena da raça que levanta a taça sem problemas. É chato que hoje eu tenha perdido minha pena. De quem não gosta de trabalhar achando que tá maneiro. Eu não trabalho pra encher de dinheiro, bolso de político xixeiro. Nem padrão, nem patrão, nem pátria amada, só mundo. Olha o tamanho disso então, parte vagabundo. Rotas decepadas, morte certa aos 20 e poucos anos. Cor na via nasal, destino fatal. Convenhamos então, para e sente o clima. A brisa invade a mente e essa onda te fascina. A menina dos meus olhos já tá velha, já morreu. Quem apostava contra mim, apostou e se fudeu. Perdeu o tempo, só sofrimento. Abra sua cabeça e reconheça meu talento. Poucos anos de idade não vão importar. Se você batalhar, trabalhar e se informar. Pare o que tá fazendo e venha me ouvir. O crime aqui é formação de quadrilha de MC. Com sensitivos na luta que visa transcender a arte. Eu pratico o amor, enquanto eu puder falar eu vou fazer minha parte. Quem parte na missão não volta. E quem fecha com panela, cozinha xoxota. Eu também quero algo em troca. Proprietários da verdade todos somos. Então não trave teus momentos mais insanos. Eu sou a autoridade do meu ser, que visa passar mensagem antes que sua alma possa escurecer. Nem sempre eu sei o que dizer, mas eu sei o que quero. Se algo tá dando errado, eu mudo a fórmula e eu quero. Mas sem fazer como Lutero, pois astrologicamente minha mente foca em assuntos sérios. Minha palavra é bomba que espalha conjuntos adjuntos. Segrega secretamente mentes célebres doentes. E os comentes disturbados se consolam tristemente. Não vem com a mão levantada gritando, tamo junto. Minha palavra é bomba que espalha conjuntos adjuntos. Segrega secretamente mentes célebres doentes. E os comentes disturbados se consolam tristemente. Não vem com a mão levantada gritando, tamo junto.